Atsa 6569. Está presente, foi na proa da posição Bridge. Thank you. Estamos em 19, 8 graus, bom trabalho. Foi Salvador, o trip 5393, saída Fuca. Trip 5393, ainda nem já tive contato no radar, saída Fuca, suba para o nível 1990. Gente, mantém a Fuca, 190, trip 5393. Você é trip 1952, você olha só para o seu pensamento, corre esquerda para o 090, limite ao localizador. Thank you. 172, chame centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 26, decimal 55, temo voo. 9890, chame Centro Brasília, 273, alterna 230, temos voo. Sanfre 094, chame centro de City, 126.8, 5 alterna 25.4, tudo de novo. Avista 6569, recebido. Chamavara Centro Brasília, 124, decimal 25, alterno 26, decimal 25, chamo voo. Boa. Let's confirm, please, your mask, first number, and your cell phone code. That's now 84, cell phone alpha, mic side. 4900, poderia informar a velocidade que está entregando? Agora você está impactando com a aeronave que está atrás e está do outro também para o favor. Você pode hoje acelerar ou para manter o sequenciamento, sendo o número 1. Dubai, mantenha nível de voo 370-354-900. 358, passou esse ano, vai estar travado. Deixa com você, viu? Ainda negativo. Deixa com você, viu? Reportarei. Agora passando 1000 pés, 62, 58. Você pode confirmar o vento, por gentileza? Graças pela informação, 62, 58. Voo no 8 no 4, Recife. É, configura, acabou de ligar informando das condições meteorológicas do aeródromo, e agora está operando instrumentos com teste de 1000 pés, visibilidade de 2 km, chuva moderada, e informou também que a pista em uso é a 10, desde o momento que estamos para 28, o vento de 270 graus com 06 nós. E devido ao procedimento desse instrumento apenas para pista 10, eu para informar a aeronave. Central 121, Arizona, Control Sierra 5. Airport 074, boa noite, Fulk Aiden. Maintain flight level 350, confirm please your mic first number and your cell phone code. Thank you. Boa noite, Sun, identificação, uma TR 23. Reporte posição SIP, alternando frequência 125 decimal 4. Ok. Poderia coordenar o nível 190 até Aracaju, 1868? Afirmativo, será coordenado. Ok. Subindo 230, aguardando 190, 1868. Salvador opera agora com o teto de 800 pés. 198, obrigado, boa noite, 098. Controle Salvador, boa noite, gol no 098, decolou perfil Puka. Boa noite, gol no 098, contato na Suba, na nível 370, na saída Puka. 370 Puka, seria possível voar de par? Aguarda, gol no 098. Aguarda. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. 4790, na altura da EL 4221. Portal 074, go ahead. Portal 074, climb in, maintain flight level 37. Airport 074, climb in, maintain flight level 370. Confirm, how do you read me now? Roger, clear flight level 370. Find and maintain flight level 370. And call me on frequency 133.25 for region check. A 3522, boa noite, acende identificação, mantenha 350, reporte posição, revive, alternando frequência 125.45.